Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. Marco Antônio, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Meu, que coisa, hein? Se não fosse o seu amigo, eu não tinha lembrado do Kenny Rogers e do First Edition. Nem você lembrou. Eu acho que eu tinha citado isso há umas três semanas, quando eu desencavei lá uma música de 58 do Kenny Rogers. Eu acho que eu citei que logo depois ele trabalhou com essa banda, mas ontem eu acho que tu confundiste. Com, né? O Chris Christopherson. Que o Chris Christopherson fez mesmo. É, até vergonhosamente eu não lembrei. Essa banda aí é tipo aquela Traveling Wilburys. Sim. Essa que ele citou, essa Highwayman, é de quase que uma banda de hobby, assim, de mega astros. Só com uma pegada country, né? Eu me lembrava do Johnny Cash, do Waylon Jennings, mas não me lembrava que o Kenny Rogers estava. Acho que eles gravaram uns três dias. Que vergonha, viu? Bom, seu convidado está na linha, não tá, vamos aí fazê-lo esperar. Maravilha. Gente, o entrevistado de hoje é o cineasta Fernando Mantelli. Ele é curta-metragista veterano. E vou falar um pouquinho aqui do mini resumido dele, que tem bastante coisa, tá? Ele começou a fazer cinema até em 88, com curta-metragens. Ele é bacharel em comunicação social pela PUC, do Rio Grande do Sul, especialista em cinema pela Universidade do Vale dos Sinos, a Unisinos, é mestrando em escrita criativa na PUC, aqui também do Rio Grande do Sul. Como eu falei, começou com média-metragem em 88. Ele dirigiu vários curtas e roteirizou também vários, por exemplo, Blackout, que foi como eu conheci o trabalho dele, que é de 1990, As Flores do Mal, Rigor Mortis, que é de 2012, Mar Inquieto, que é, no caso, que a gente vai falar bastante hoje, que é o longa-metragem dele de estreia, foi filmado há cerca de 2 anos. Ele também, no caso de televisão, ele fez A Lenda do Tesouro de Itapuã, que é um curta-metragem para episódio da série, aquela História Extraordinárias, aqui da RBS TV. O Canibal de Erechim, também um curta-metragem, que também é episódio da série Histórias Extraordinárias, passado aqui na RBS, aqui, ou seja, na emissora da Globo, transmissora da Globo, aqui da RBS. Ele também, isso eu não sabia até, ele escreveu um livro de contos chamado Feliz Fim do Mundo, em 2000, Raiva nos Raios de Sol, em 2008. A gente vai falar um pouquinho, tentar ver se a gente consegue encaixar um espaço aqui para falar um pouquinho dele como escritor. E então é isso, sei lá, tem bastante coisa para a gente falar com ele. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Marcos, como é que vai? Tudo jóia, querido. Vamos por partes, então, tá? Vamos começar pelo início. Fala um pouquinho da tua infância. Eu sei que aqui não é divã, nada, mas fala um pouquinho da tua infância, assim, como é que foi a tua criação, assim, pra gente depois tentar ver como o Fernando Mantelli, cineasta, surgiu. Não, minha infância foi, sei lá, mas infância normal, né? Na verdade, me criei... Fala um pouquinho mais alto, querido. Aqui em Porto Alegre, que era bem diferente de agora, né? Estava na rua até tarde, a gente fazia todas as coisas assim, que meio que tu vê nos filmes, assim, tipo esse filme de Fellini, assim, da infância, que eu já estava contando. Era mais ou menos a infância que eu tive, assim, né? Querido, fala um pouquinho mais alto, desculpa, só um pouquinho mais alto, tá? Berra um pouquinho, bom, por favor. Obrigado, isso. Eu estou te ouvindo um pouco baixo. Tá, lá. Tudo bem, eu vou falar mais alto aqui também. Tá, e a minha infância foi assim, eu acho que foi vivendo uma... Alô? Marco Antônio, ô Marco, peraí que oi. O Fufunha vai tentar o outro telefone, tá, para ver se melhora a modulação dele. Tá, eu continuo aqui, desligo, o que eu faço? Você continua comigo, tá, porque o seu amigo lá da fronteira tá. Gosta de Neil Young mesmo, né? Não, mas esse não é ele, viu? Não é ele. Não? Esse não é ele, não é ele. Não, eu sei, mas eu tô falando do Albornoz, ele gosta. Sim. E tem que zoar bem mesmo, viu? Tem que zoar, porque parece que é um cara muito bem-humorado. Não, aquele papo assim, ó, eu respeito parte de mas o que eu acho ele chato, eu acho. Acha? É porque, bom, ele gosta de Neil Young, e tá, só tá, isso... Vamos lá, eu espero aqui. Tá. Pera aí que acho que agora vai melhorar. Pera aí. Vai lá, Marco Antônio. Tudo bem. Estamos de volta. Estava falando que a tua infância foi bem comum, normal, bem diferente dos dias de hoje, como muita gente passa, como as pessoas se divertem hoje em dia, com muito contato na rua e tudo mais. Mas, Fernando, conta pra gente, assim, qual foi o primeiro filme que tu te lembras vendo, pode ter sido pela TV, e não necessariamente o primeiro filme que te fez querer fazer filmes. Não, uma particularidade, já que tu tá fazendo essa relação com a infância, mas seria uma coisa mais da adolescência, né? Uhum. Eu morava ali na Dona Leopoldina, atrás da Sojipa. Sojipa, o pessoal não sabe, a Sociedade Ginástica Porto Alegre. Isso. E no começo da Zona Norte, Porto Alegre, mais ou menos perto do centro, mas já é a Zona Norte. E ali tinha um cinema bem ali embaixo, que era o Rosário. Tinha dois, tinha o Rosário e tinha o Eldorado, né? Uhum. Que era a época de cinema de calçada de Porto Alegre, né? E esse cinema, Rosário, era aquele cinema que passava aquele programa duplo de um filme pornográfico, mas não era nem pornográfico, sexo explícito. Era mais pré-erótico, né? Mais pré-erótico do passado, diríamos assim. Exato. Era um filme erótico e um filme de luta, né? De artes marciais, de Kung Fu de Hong Kong. Aham. Uhum. Aham. Uhum. E aí a gente assistia muito isso, né? Isso fez muito parte da minha rotina, assim, né? Uhum, uhum. Em cinema, né? E uma outra coisa que também eu fazia muito, que também na época de adolescência, era... Eu ficava vendo aquela programação do Corujão, assim, uhum. todos os dias, até de naquela época era Coruja, assim, Colorida, né? Exatamente, Coruja uhum. Colorida, isso aí. Uhum. Uhum. Inclusive dava às vezes dois filmes um atrás do outro, né? Não é que nem depois o Corujão virou só um filme. Uhum. E depois havia aquela vinheta se despedindo, avisando que a TV ia desligar, né? Aham, uhum, exatamente. Isso. É, então isso fez muito parte da minha formação, assim, né? Muito legal. Agora, qual filme que que me fez querer fazer cinema? Não tem muito isso bem claro. Tipo não. Assim, um filme que tu tenha visto, que daí tu pensa, tipo assim, pô, mas tem alguém que faz isso, né? Porque a gente, às vezes, fica tão dentro do filme, né, que é difícil essa terceira posição. E muitas vezes tem algum filme que a gente se interessa saber quem é que está por trás. Tipo, qual? Me deu vontade de fazer, foi aquele Evil Dead, né, do Sam Raimi. Ah, tá. No Brasil era Morte do Demônio, né? Isso. Porque era uma coisa bem, digamos assim, na época, daí já era um pouco mais velho, quase no início, né, da vida adulta, assim, mas já me deu aquela sensação de, nossa, como é legal, e tu pensa assim, ah, isso não é tão impossível de fazer, é uma coisa mais de, o cara é engenhoso e tal, uhum, né? Uhum, uhum, uhum, uhum. É do Sam Raimi esse filme, pra quem não se lembra, teve até uma refilmagem recente, mas ele tá falando do original do... que até os irmãos Coen trabalharam, acho que como montador, assistente de montagem, alguma coisa assim. É um filme bem visceral, bem sangrento e custou pouquíssimo dinheiro. Feito em Detroit, se eu não me engano. Perto de Detroit. É isso mesmo. Tá. Fala pra gente, assim, um pouquinho daí, como é que foi... passar de curtas, começaste a fazer curtas, assim, tem a temática de quase todo o teu trabalho, dá pra dizer que ele paquera e às vezes embarca direto de cabeça, assim, no lance do terror, do fantástico, do sobrenatural, ou pelo menos dos demônios internos dos personagens. Fala um pouquinho disso, assim, desse teu interesse por esse gênero ou subgênero. Então, essa pergunta eu acho interessante de falar. Uhum. Porque, assim, ó, se for ver o meu trabalho na literatura, uhum. não é terror. Né? Mas... Ao Feliz Fim do Mundo e o Raiva nos Raios de Sol, que são os teus dois livros de contos, eles não têm essa temática? Não tem. Não tem essa temática. Uhum. Não tem essa temática. Mas mas de certa forma, os filmes e os contos, eles têm algumas coisas em comum, que é uma visão, digamos, do ser humano que eu tenho, que vai sempre para esse lado, que vamos ter que cair como uma luva para um filme de terror, assim, né? Vai para um uhum. lado mais misterioso, um lado mais, sei lá, assim, muita complacência, assim, né? Um lado mais oculto da psique humana, tipo assim? Exato, exatamente. Tá. Boa, uhum. né? Tá. E aí, o que eu acho, assim, que na verdade, o que acontece, pelo menos comigo, é que o fato de fazer terror no cinema foi meio que uma coisa quase por acaso. Porque me interessa mais é esse tipo de pessoa, entendeu? E aí surgiu uma possibilidade de fazer aquele filme Blackout, que era um roteiro entre outros que eu tinha. E esse era, no caso, de terror, enfim, de gênero, assim, mais fantástico, né? E acabou que eu fiz aquele, depois foi fazendo outro, e as pessoas começam a te chamar para coisas que têm a ver com aquilo, e as pessoas identificam o teu trabalho com aquilo. E eu fui indo, e vou seguindo até agora. Eu acho que meio por acaso. Eu, na verdade, eu não acho que seja tão relevante, assim, quanto tem, digamos, já uma... Sei lá se dá pra falar em obra, né? Mas uma trajetória. Filmes. Hã? Uma trajetória, né? É, exatamente, né? Então tu tem mais ou menos uma... Tu consegue comparar um trabalho com o outro, tu consegue ver uma linha que tem, assim, entre uma coisa e a outra, né? Que às vezes nem tu pensou, tu olha depois em retrospectiva, assim, e consegue analisar aquilo ali. E aí eu vejo que tanto faz, entendeu? Se fosse de terror... Ou se fosse outro gênero, ou se fosse outro tipo de filme. Eu acho que é um pouco... Assim, claro, eu gosto muito de terror. Tanto que eu fiz esse roteiro, né? E fiz outros filmes. Eu estaria fazendo se eu não gostasse. Como eu gosto de outros gêneros. Mas, de qualquer forma, acho interessante uma coisa. Eu gosto... Falando de cinema, eu gosto de cinema de gênero em si. Cinema de gênero eu acho muito interessante, assim. Porque eu acho que a vantagem do gênero... quando a gente quer criar uma coisa legal, é que tem já os códigos que as pessoas conhecem, e aí elas se situam muito mais rápido assim dentro do filme e conseguem viajar melhor, né? E às vezes daí dá até dentro desses códigos de dar uma reviravolta, né, e surpreender o público. Não, exato, daí hoje em dia tu consegue trabalhar com misturando os gêneros e fazendo híbridos de filmes de gêneros e artwork e tal, essas coisas, né? Porque os espectadores já estão meio que acostumados com tudo, assim, né? Então, mas eu continuo sendo muito fã de filme de gênero. Que nem tu disse, mesmo tendo reviravoltas e tal, mas o gênero como uma essência de um filme, assim, eu acho uma coisa interessante, assim. Joia. Fala pra gente, assim, do processo, tentar resumir aqui, mas de certa forma, fala assim do processo desse teu longa de estreia, tá passando pelo Brasil aí, a gente vai falar depois mais gente como a pessoa pode ver, mas de qualquer forma, o nome do filme é Mar Inquieto, né, um longa-metragem, é com a Rita Guedes, certamente uma das mulheres mais gatas, mais bonitas que já apareceu nas telas, né, ela já fez algumas novelas, o pessoal conhece. Certamente está ouvindo, o grande Miguel Lunardi, se não me engano, ele é de Pelotas, não é? Eu não sei se ele é de Pelotas. Mas ele é gaúcho, mas tem uma carreira também no centro do país, até em filmes internacionais, ele aparece naquele, ele faz um vilão naquele Turistas, aquele filme de terror feito, de suspense, feito no Brasil, pro Ubatuba. Hã? Né, ele fez, eu me lembro dele no Genipapo, que é um filme que eu adoro, que também tem parte do elenco internacional, né, era o Henri Zerny e o Patrick Bouchot, e o papel dele até é muito, muito interessante, o papel do Lunardi, né, tem o Leandro Leffa, que é gaúcho, quer dizer, fala um pouquinho assim, do teu processo, como é que foi a ideia, antes de mais nada, sobre o que é Mar Inquieto? Mar Inquieto é um filme... que é sobre, assim, vamos dizer, uma mulher, é uma trajetória de uma mulher que ela era dependente de drogas e tal, e ela se vê, assim, numa situação de tentar se livrar daquilo, só que ela ouve voz, ela tem algumas coisas meio estranhas, assim, e nesse meio tempo ela se envolve com um cara que é meio barra pesada e tem um roubo de um dinheiro, enfim, aí o filme começa, ele tem uma coisa bem montanha-russa, assim, que o roteiro é meio assim, né? Também não sei se vale a pena entrar em muitos detalhes quando as pessoas forem ver, né? Eu vi o filme só pra tem uma trama policialesca, mistura suspense, tem um pouco desse lance que eu falei de demônios internos, assim, tem a pessoa tendo que lidar com o passado, como ela vai seguir adiante. A performance dela é muito boa, muito boa. Fala como é que foi daí, no momento que tu criaste o roteiro, como é que foi daí, tenta assim falar mais ou menos o processo para ele chegar às telas. Então, o filme teve um processo não muito ortodoxo, assim, porque o que acontece? Eu já tinha trabalhado com a Rita num curta-metragem. Uhum. E certa vez eu estava em casa aqui, ela me ligou dizendo que tinha um investidor que era americano, que estava a fim de investir num filme e tal, que ela estava fazendo um negócio com o cara, e o cara precisava, e ela precisava de um roteiro. Ela tinha. Ela estava morando nos Estados Unidos, ela morou acho que com 5 anos lá, né? É, ela estava morando nos Estados Unidos. Aí ela estava precisando de um roteiro. Ela já tinha feito um negócio com um outro cineasta, que é amigo dela também, mas deu errado e ela meio que ficou na mão, assim. Uhum. E ficou em cima da hora. E aí ela me ligou e disse, bah, que precisava de um roteiro, que você não tinha um roteiro, mas tinha que ser com ela, podendo atuar e tal, né, de protagonista. Aí eu sentei e fiz o roteiro, eu e o Thiago Rezende, chamei o Thiago, porque era uma coisa assim, muito rápida que a gente tinha que fazer. Uhum. Eu tinha 20 dias, um mês. Ah, é? Lá. Só isso? É, pois é. Saindo do zero, assim, sabe? Uhum. Claro que esse roteiro que foi entregue ali, ele não é o final, né? Uhum. Depois a gente retratou o roteiro e tal. Tá, desse mas, roteiro mas que você tem que fazer em 20 incrível. Dias, a gente Fernando, tudo só te interrompendo. Em 20 dias. Tá, mas só uma coisa. Desse roteiro que tu preparaste em 20 dias, tá? Com o Thiago, quão diferente, qual é a porcentagem dele que tá no filme que tá passando no cinema? Ah, ele deve estar 80%. Ah, tá. Tá. Desculpa, continua, querido, que eu interrompi. 75%, sei lá. Tá. Né? Claro que, vamos dizer que a gente filmou 75%, talvez no final, ali, final, né, com as montagens, com os cortes, seja um pouco mais, né? Uhum, uhum, uhum. Mas da última versão pra primeira, não mudou muita coisa, assim, né? A gente mais aperfeiçoou, né, diálogos, essas coisas. Tá, continua, assim, daí uma vez tava com o roteiro. Foi, assim, foi uma coisa bem rápida, né? O que até, vamos dizer assim, é uma coisa positiva pelo seu frescor, mas também tem aspectos negativos, que hoje a gente olha o filme e repara que, de repente, alguns dos problemas do filme, porque, enfim, todos os filmes têm problema, né? Uhum, uhum. A gente repara que alguns problemas do filme poderiam ter sido resolvidos no roteiro, assim, sabe? Uhum, uhum. Tá, e daí uma vez, estando com o roteiro, como é que foi daí? Daí tu entregou esse material pra ela e... Não, daí a gente fez uma reunião com o americano esse, que era o Sean, e fechou o negócio. E aí não era muito dinheiro, né? Mas enfim, era pra gente aqui que tá acostumado com nada, era bastante. Uhum. E aí foi começando a filmagem, assim. Só que aí tá, mas então, qual é o nome do produtor americano? Eu não me lembro, ele tá no... Aí é que tá, o que aconteceu foi o seguinte, teve um problema no meio do caminho. Porque depois da filmagem houve um desentendimento e o cara decidiu não pagar mais pra finalizar o filme, por isso que demorou, né? É, depois de filmado? Como? Depois de filmado ele caiu fora, ou seja, a parte pós-produção toda dele abandonou? Abandonou. E aí, pelo contrato, se ele não cumprisse com todos os pagamentos, ele ia perder todos os direitos, né? Então acabou que eu fiquei com os direitos pra mim. Ah, entendi. E só que fiquei sem dinheiro pra finalizar, né? Mas aí depois a gente conseguiu um edital de finalização aqui do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. E conseguimos finalizar o filme, mas sim, isso passou um tempo, por isso que o filme demorou, assim, depois que foi filmado pra ser lançado, ele demorou um bocadinho por causa disso, né? Ele foi filmado há uns 2 anos, é isso? Não, ele foi filmado em 2013. Ah, em 2013? Não sei porque eu achava que era tipo 2015. Ah, tá. Não, 2015 ele foi quando a gente ganhou o edital pra finalizar. Entendi. Daí a gente finalizou ele em 2016 e isso tá sendo lançado agora. Uhum. Pode falar assim, ou tô sendo muito indiscreto, qual foi o orçamento final do filme ou não? Ou, não sei. Não, o orçamento final, posso falar assim. Sim. O orçamento final do filme foi 300 mil reais. Nossa, pouquíssimo. Como é que é? Não, eu falei pouquíssimo, super bem acabado. Não, é pouquíssimo, eu iria chutar duas vezes no mínimo mais. A gente filmou ele com 200 mil, né? Aham. Uhum. A gente filmou com 200 mil e aí depois o resto foi pra finalização. Não, foi. A gente fez. Foi um esforço incrível, assim, porque realmente não é uma coisa simples. Tu que viu o filme, tu sabe, né? Tem coisas que são bem complexas. Aham. Uhum. E que a gente encarou fazer com a grana que tinha, né? Muito então, interessante. Isso foi um lado muito positivo, assim, né, do modelo de produção. A gente pegou ali e se propôs a fazer um filme que, sei lá, custaria 1 milhão, digamos. Por 300 mil, entendeu? É, ele parece bem mais caro do que custou. Eu iria chutar uns 600 mil, porque eu sei que o histórico aqui de filmes aqui é sempre muito mais baixo que do centro do país, né? Por isso que... Mas ele aparenta ser bem mais caro mesmo. Bem mais caro mesmo. E como é que foi? Teve muita coisa improvisada ou não teve? Como é que foi teu trabalho com os atores? Não teve muito improviso, não. No caso, eu tô querendo ser específico com a Rita, que ela é coprodutora do filme, né? Como é que foi? Tem uns atores bem interessantes ali, com exceção de um que não é os melhores ali, o Daniel, os outros, a Áurea, a Rita, o Contreiras e o Lunardi, são atores muito bons, assim, que já tem uma boa experiência. Então eu procurei trabalhar um pouco dentro da experiência deles, não quis fazer um método geral para todo mundo. E funcionou muito. Então, às vezes, nas cenas do Lunardi, eu contei, havia alguns improvisos. É Marcos então, Contreiras, né? É, Marcos Contreiras. Isso, e tá. O Miguel Lunardi. Havia alguns improvisos, que ambos são um pouco dados a improviso, assim, né? Uh-huh. Cada um do seu jeito. Mas na Rita não, a Rita é o contrário, ela é uma atriz assim que ela pega um roteiro, ela estuda muito, é incrível como ela estuda o roteiro, entendeu? Então ela ela tinha um conhecimento do roteiro tão grande quanto eu e o Thiago tínhamos escrito o roteiro. Porque... E me diz uma coisinha, querido. Como é que, no caso, tu ensaiou os atores? Uma coisa que eu acho super interessante é que, às vezes, o diretor quer ensaiar, mas alguns atores são afeitos a ensaios, outros não. Fala um pouquinho disso. Tu ensaiou, tu não ensaiou, no set tu ensaiava? Como é que tu ensaiava sozinho, cada um? Como é que foi o lance de marcação com os atores? Não, a gente ensaiou, né? Eu ensaiei. Claro, não foi aquela quantidade de ensaios, né? Que seria o ideal, mas a gente ensaiou todas as cenas praticamente, né? E isso que tu fala de ator que não gosta, isso na verdade pra mim tem mais a ver com o problema do baixo orçamento dos filmes, né? Porque se o filme tivesse um orçamento melhor, ele poderia já, naquela proposta de cachê pro ator, já propor uma data de ensaios bem ampla. Eu te pergunto isso também, sabe por quê, querido? Não só por processos diferentes de cada ator, mas também porque a Rita, por exemplo, não mora no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, a gente teve cenas filmadas em Torres, no Rio Grande do Sul, na praia, e também em Mostardas, né? Então, estou te perguntando isso, e também para trazer atriz para ensaio ou não, entendeu? Esse tipo de coisa. Essa logística fez, me interessa. Eu fui para o Rio e fiz uns ensaios com a Rita e o Daniel, que eles contracenavam. A gente fez vários ensaios lá. Aí depois a Rita veio aqui para a gente ver coisas de figurino e ensaiar. Ficou uns 4 dias aqui ensaiando com o pessoal. Depois voltou e depois veio quando filmou, né? Então na verdade, a gente saiu bastante também. Como é que, fala como é que está passando, onde, como é que as pessoas podem ver o filme. Eu me lembro que a gente conversou em off antes sobre o filme estar disponibilizado já ou ter vendido para outras plataformas. Fala um pouquinho disso para as pessoas poderem achar o filme. Não, então, o filme ainda, em Porto Alegre, ele ainda está em cartaz. Às 18 horas no espaço Itaú de cinema, ali no Bourbon Country. Né? Mas até quarta, não sei depois se ele vai seguir, talvez vá para a Casa de Cultura. Na outra quarta da outra semana, dia 19, se não me falha a memória, vai passar na Cinemateca Capitólio. Então tem algumas exibições em Porto Alegre. Fala nacionalmente também, porque como a rádio é de São José dos Campos e a gente tem gente de todo o Brasil escutando, me lembro que ele está sendo exibido no Rio também, não está? Ele foi exibido, mas já saiu de cartaz no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Ele está em São Paulo? Agora... Ele está sendo exibido em São Paulo? Estava sendo, foi exibido em São Paulo em 2 cinemas, mas agora já saiu também. Tá, ok. E vai entrar agora, eu acho que dia 2017, vai entrar em VOD, Video On Demand, naquele NetNow. NetNow? Vivo TV e Oi TV. Não sei se é assim que se chama Oi TV, mas é a da Vivo e a da Oi, sabe? Tá. Quem tem, sabe, né? Uhum. E o NetNow, que é da, no caso da Net, né? Ele vai entrar pra comprar, né? Pra gente, as pessoas poderem assistir na TV. Sim, sim. E eu tinha falado pra mim também de programação no Canal Brasil, não tinha? É, depois ele vai entrar no Canal Brasil. Ele foi vendido pro Canal Brasil. Agora a data que vai entrar no ar no Canal Brasil eu ainda não sei, né? Porque na verdade o VOD é do Canal Brasil, né? Tá tendo contrato. Então primeiro eles lançam no NetNow, né? Isso. Mas depois pra TV, a TV mais próxima da pública que eles têm, que seria o canal mesmo, né? É. Exato, depois mais a gente vai entrar no Canal Brasil mesmo, que é... Isso, né? Não é pública TV, mas eu falei mais pouco no sentido de primeiro ser vídeo on demand e depois ser uma exibição normal. É, o vídeo normal. On demand, ele tem que pagar, é baratinho. Claro. Paga pela exibição, claro. Mas como tem que se fosse pagar, Netflix. Né? E aí outro depois entra disponível, né? Tem algum site, alguma coisa que a pessoa possa acessar para saber se programação deste filme, algum site filme, alguma coisa assim? Não tem, site não tem. Tem a página no Facebook do Mar Inquieto, né? Tá, então tá. Só um pouquinho, querido. A página no Facebook, como é que é o endereço? Ai, agora tu me pegou, mano. Tá, mas basta a pessoa colocando Mar Inquieto. Mar Inquieto ela acha ali. No Facebook, tem a Lança Filmes também. Lança Filmes, que é a distribuidora. Que também tem todas as informações, tanto no Facebook quanto no Instagram. Ok. Aí, digita Lança Filmes, vai chegar também. Então, eu quero te agradecer pela tua atenção, querido. Então, o filme é Mar Inquieto. Procure... aí, mas procure como ver esse filme. É um filme de suspense, não é o tipo de filme que muita gente ainda tem preconceito com o cinema nacional, então pensa que é só um estilo de filme ou dois estilos. Esse filme mistura vários subgêneros. Uma performance muito boa da Rita Guedes, e quero agradecer mais uma vez ao Fernando Mantelli por ter conversado com a gente. Eu que agradeço, Marcos, pela oportunidade. É um prazer. Um grande abraço, tá, querido? Abraço, amigo. Abração. Tchau, gente. Tchau. Marco Antônio. E aí, querido? Tudo bem? Tudo. Muito bom a sua entrevista, para variar, né? Obrigado. O filme é bem interessante. Eu vi faz uns dois dias e boas performances. E, como eu falei, né, não é uma coisa que se espera muito, que tem uma trama policialesca na história, que envolve dinheiro, marido bebum que espanca a esposa. É cheio de subtramas, assim. Bem interessante, tem um pouquinho daquele clima meio de filme noir dos anos 40, assim, só que o filme é moderno, passado numa praia, tem aquele lance da presença, meio como se o mar exercesse alguma forma de opressão sobre as pessoas, assim, aquele lance todo de solidão, de tu não saber o que vai acontecer no dia seguinte. Então é isso aí. Que bom que o Fernando Mantelli deu um tempinho pra gente, e vamos começar então agora na desencavando músicas, vamos lá. Vamos anos 50 então, gente. Vamos lá, vai lá, Fufuinha. Já apertei. Sem problema. Abre o som. É de 59. They smile and say we're dreaming, but how are they to know? They smile and say we're tonight. Crushes come and go. Can't they realize that in our eyes the light of love glows strong? And the routine our dreams love can't be wrong. Course we're dreaming, confused because of you. They say that course we're tonight, our hearts can't speak the truth. Though we're young in years, love you wait for the working age. Archie May's lot is out there. É a cara da virada da década, né? Totalmente, é. Essa canção é de 59, o nome do cantor, o nome de batismo dele é Roberto Luigi Ridarelli. Okay. O nome artístico, Bobby Rydell, um dos primeiros teen idols, né, ídolos das pré-adolescentes americanas nos anos 50, bem no início assim, do rock and roll. Ele nasceu na Filadélfia, numa parte chamada South Philly, né, parte sul da Filadélfia, em 42, com 10 anos de idade. Ele ganhou concurso de talentos e acabou sendo ajudado por um colega de vizinhança dele, também de origem italiana, que era trompetista, um cara que meio conhecido, assim, a gente até já citou em programas, o Frank Avalon. Ah, já ouvi falar vagamente. É isso, dos filmes da Turma da Praia, né? Sim. Mas, gente, ele era trompetista, o Frank Avalon, e o Bobby Rydell era baterista. Então eles se conheciam, né, amigos da mesma vizinhança, e o Frank Avalon tentou incentivá-lo a virar cantor, já que o Bobby Rydell era super afinado, né, ele achou que o cara podia não ser só baterista. Um dos maiores sucessos da carreira do Bobby Rydell foram The Wild One, Forget Him, que no Brasil até virou aquela Esqueça, né? Esqueça que ela não te ama, esqueça que ela não te... Roberto Carlos. Aquela música lindíssima. Volare, ele teve 500 versões, né, ao redor do mundo, mas nos Estados Unidos, das mais famosas depois do Dean Martin foi a do Bobby Rydell. Kiss in Time, We Got Love também fez bastante sucesso, a gente vai tocar um trechinho dela daqui a pouco. Ele foi tão icônico... Assim, sua voz está baixando, Marco Antônio. Desculpa. Eu estava falando que a canção We Got Love, que também fez bastante sucesso dele, a gente vai tocar um trecho agora. Sim. E o Bobby Rydell foi tão icônico, ele, quando se pensa nos anos, na virada dos anos 50 para 60 nos Estados Unidos, se pensa lá tão fortemente na figura dele, que apenas aquela peça da Broadway que virou um clássico musical nos anos 70, Grease, no Cemos da Brilhantina, a escola onde se passa no filme é uma escola fictícia, né? O nome é Rydell High School. Então, em homenagem ao Bobby Rydell. Tá. Agora, o Forget Him, no Brasil, tocou muito com Gary Lewis e Playboys. Ah, era essa a versão que mais tocava no Brasil, é? Era, que mais tocava. Aí tem uma versão em português também, que por sinal é uma tradução super fiel. Esqueça-se, ele é com Roberto Isso. Carlos. Hã? Com Roberto Carlos. Isso, exatamente. Esqueça-se, ele não te ama, esqueça-se, ele não te quer. Exatamente. O interessante é que na maioria das vezes, quando se faz uma versão, não tem nada a ver a letra, né? E essa é quase que uma tradução direta. Literal. Assim, né? Agora, no Brasil, foi com Gary Lewis, que é o filho do Jerry Lewis. Sim, Gary Lewis no The Playboys, né? Exatamente. Isso, tá. O Bobby Rydell também foi ator, ele estrelou o clássico musical Bye Bye Birdie, no Brasil era Deus Amor, em 63. Ele também canta umas 5 canções no filme. O filme era estrelado pelo Dick Van Dyke, a Janet Leigh e a Anne Margaret. E ele também fez um papel dramático num episódio de uma série sessentista que tu gosta muito, que é Combate. Sim. Isso, ele fez um papel num episódio. Vic Morrow e Rick Jason. Exatamente, eram os astros. O Vic Morrow, exatamente. Por sinal, os Beatles escreveram a canção She Loves You, tendo como influência Bobby Rydell. Eles gostavam tanto do trabalho dele que eles queriam fazer uma espécie de resposta musical às canções dele. Em 2012, ele fez um transplante de fígado e rins. E 13 meses depois já estava de volta aos palcos. Ele tem se apresentado pela América do Norte, pela Austrália, junto do Fabian, que também é outro teen idol, né, e do Frank Avalon, num show assim, dos três cantando, rememorando seus momentos os momentos inesquecíveis, né, chamado lá The Golden Boys ou The Golden Boys of Rock. E ele pode ser ouvido nas trilhas de filmes como Os Cavaleiros de Hollywood, que é uma imitação bem simpática de American Graffiti, A Loucura de Verão, misturado meio com Animal House, com o Clube dos Cafajestes. É um filme com a Michelle Pfeiffer, início de carreira, se passa nos anos 60, mas foi filmado em 79. E também na trilha sonora do filme Vamp, A Noite dos Vampiros, que era com a Grace Jones, ele também pode ser ouvido. Vamos tocar um trechinho da canção We Got Love, também de 59. Cause you got one lucky fella to love you true. And I got three little words I'm saving for only you. 5 o'clock I call you, and by 6 we got. Antônio, o problema de todos eles foi que lá por 64 começou a aparecer aquele conjunto, os tal The Beatles, né? Isso. E aí começou a acabar com todos eles. E o interessante é que os Beatles eram super influenciados pelo rock and roll americano, adoravam Little Richard e Chuck Berry e tudo mais. E daí teve essa invasão britânica, né, que começou com os Beatles, né, depois Jerry and the Pacemakers, Herman's Hermit. Herman's Hermit. Né, né? E daí Rolling Stones. Isso. Os Rolling Stones já eram lá dos irmãos assim, mais rebeldes. Exatamente. Da coisa, né? Os outros eram os bonzinhos. Os Beatles no início é completamente rock and roll dos anos 50 americano, assim, né? Dá pra ver direitinho, né? Verdade. Vamos pros anos 60? Vambora. Tá. Maybe wrong, but just as long as I can have my say, I won't be true to only you. It's gotta be that way. So wise, whoa, there are other guys I'd like to be around. Why should I date just one guy when I can't date you? So just bide your time, wait a line, and don't call me, I'll call you. Marco Antônio. Agora essa canção aí não fez sucesso, o nome dessa canção é Don't Call Me. Ou don't call me, I'll call you, né? Não ligue pra mim, não me ligue, ou seja, não faça uma ligação telefônica pra mim, deixa que eu ligue pra você. É uma canção de 64, o nome da cantora é Leslie Gore, o nome de batismo dela é Leslie Goldstein, é uma judia do Brooklyn, em Nova York. O maior sucesso dela, a gente vai tocar um trecho daqui a pouco, foi um sucesso um ano antes, chamado It's My Party. Ela foi ídolo das adolescentes apaixonadas nos anos 60. Essa canção, apesar de ser 64, ela tem uma pegada de final dos anos 50, né? Deixa eu ver. Ela, o maior hit dela, que foi It's My Party, que a gente vai ouvir um trecho daqui a pouco, ela foi gravada quando ela tinha 16 anos. Ela também teve como sucesso You Don't Own Me, também tem várias versões, California Girls, e ela de 63 a 65 foi apenas produzida por um cara super jovem, que o pessoal não imaginava o futuro que ele ia ter como produtor de música, um cara chamado Quincy Jones. Já ouvi falar, né? Vagamente. Sim, já ouvi falar, né? Vagamente. Isso. Ela foi indicada, a Leslie Gore foi indicada para o Oscar por uma canção chamada Out Here on My Own, que da trilha sonora do filme A Fama, filme que eu amo. No filme era cantada pela Irene Cara, né? Ou Irene Cara. E ficou mais famosa no Brasil anos depois na voz da Nica Costa, né? Aquela menininha que fez muito sucesso no Brasil, Out Here on My Own. Ela foi indicada para o Oscar. Filha do maestro Dom Costa, né? Exatamente. Que era o maestro do Frank Sinatra. E outros vários, Dionne Warwick e tudo mais, isso. Ela é irmã do Michael Gore, que é um cara excepcional, um maestro, que ganhou o Oscar de melhor canção original pelo filme Fama, pela canção tema, na Fame, também cantada pela Irene Cara. O Michael Gore também fez a trilha sonora de um filme que eu adoro, Pretty in Pink, Garoto de Rosa Choque, e um pouco antes do Laço de Ternura, né, Terms of Endearment, que tem com a Shirley MacLaine, aquele dramalhão, que eu acho bem bacana, com John Lithgow, e a Deborah Winger e tudo mais, o Jack Nicholson. Deixa eu ver o que podia dizer também. Tem um filme feito há uns 22 anos atrás, chamado A Voz do Coração. Que eu aconselho até, se não visse até, procurem aí, é uma biografia disfarçada da Carole King, e é com a atriz Ileana Douglas, como protagonista. O Matt Dillon faz uma versão tipo do Brian Wilson, dos Beach Boys. O filme é todo assim, é uma biografia disfarçada da Carole King, e o interessante é que no filme tem uma personagem inspirada na Leslie Gore, que vocês ouviram cantando aí, no filme interpretada pela Bridget Fonda. E o gancho aqui da história é que, apesar de ela ter sido mega, quer dizer, ela foi mega influência para as menininhas apaixonadas pelo garotão da sala de aula, ela era lésbica, a Leslie Gore. E ela teve um relacionamento de mais de 25 anos com uma designer de joias, e ela faleceu, a Leslie Gore faleceu, um relacionamento monogâmico, ela faleceu em 2015 de câncer nos pulmões sem nunca ter fumado. Né? Mega zarada. E ela interpretou também, a Leslie Gore também foi atriz, interpretou uma sequela da Mulher Gato, um personagem chamado Pussycat, em dois episódios de 67 do seriado da minha vida, que é o seriado Batman, obviamente estrelado pelo grande Adam West, que tá num plano bem melhor que a gente está aqui agora. Deixa eu ver. Ela pode ser ouvida em várias trilhas sonoras, como um filme chamado Brotinhos de Biquíni, que em inglês era Girls on the Beach, um filme de 65, co-estrelado pela Lana Wood, irmã da Natalie Wood, num filme chamado Sky Party, ou Festa no Gelo, que é um filme com Frank Avalon, que ele fez. É um filme que se passa sobre romances adolescentes na neve. Eu acho que o pessoal estava pensando, né, porra, pombas, né, eu tinha pensado em filme de praia, daqui a pouco o lance de praia vai cansar, então ele fez um na neve, daí que é a mesma proposta. Ela pode ser ouvida num filme chamado Waxwork, no Brasil era A Passagem, que é um filme de suspense bem interessante, no filme O Pestinha, Minha Mãe é uma Sereia, com a Cher, no seriado Barrados no Baile, no seriado Simpsons. Então, vamos tocar um trechinho aí da canção de 63, It's My Party? Vamos lá. Por favor. It's my party and a pipe I want to try. Essa tocou muito, viu? É, essa tocou muito. It's My Party, canção de 63, cerca de um ano antes, um ano e meio antes dela gravar o Don't Call Me, I'll Call You, que a gente tocou na íntegra, né? O grande Fufuinha, nosso técnico aí, avisou aqui no, que a minha voz estava muito baixa, então se o pessoal não ouviu, só para dizer que ela participou do seriado Batman, nos anos 60, fazendo a secla da mulher gato, uma personagem chamada Pussycat, como teve três mulheres gato, né, uma pro cinema, né, que era a Lee Meriwether. Fantástica, na época do Adam West, o túnel, né, do que, tempo. Exatamente. E no seriado Duas, que era a grande crooner, Eartha Kitt, e a Julie Newmar, só para avisar que a Leslie Gore, quando fez a participação em dois episódios, era a original, era a Julie Newmar, a mega gata, mega mulher gato. Então, vamos para os anos 70? Vambora, vai lá, Fufuinha. There's night in New York City, smoke like water, London time, steel out of the trees to get it. Every living thing that's died, gonna hit your ride. We'll be right back. Marco Antônio. Olha, essa canção é de 76, de uma banda do estado de Massachusetts, chamada Boston. Ela, a banda iniciou numa cidade chamada, deixa eu me lembrar, Boston, isso. Um dos maiores hits do grupo foi Peace of Mind, outro grande hit foi More Than a Feeling. A gente foi ouvir daqui a pouco um trechinho de Peace of Mind. Esse grupo já vendeu cerca de 77 milhões de discos, sendo que tipo 17 milhões do primeiro disco, que é onde tem, esse onde tem Hitch a Ride. Essa canção aí não fez sucesso algum, eu particularmente acho bem bonita. O grupo começou, né, em 76, meio que cria de uma pessoa que é guitarrista, tecladista, compositor e produtor chamado Tom Scholz. Desde que o grupo começou, já teve, além do Tom Scholz, cerca de 18 pessoas indo e vindo. Das diferentes fases, né, do grupo, que eles continuam até hoje se apresentando, eles podem ser ouvidos em trilhas sonoras como Contatos Imediatos Terceiro Grau, um filme que eu adoro chamado Little Foxes, no Brasil era As Gatinhas, com a Jodie Foster, um filme que tem, por sinal, uma canção que o João e eu adoramos, que é On the Radio. Nossa, da Donna Summer, isso é, né, fantástico. Maravilhosa, é uma comédia dramática, e também pode ser, o grupo Boston também pode ser ouvido numa comédia dramática dos anos 80, chamada Ela Vai Ter um Bebê, com Kevin Bacon, um filme também chamado Os Homens que Encaram Cabras, e num videogame inspirado nesse Guerreiros das Galáxias, Guardiões das Galáxias, que está aí, um videogame inspirado na criação gráfica e, obviamente, no mais posterior ao filme. E posteriormente o filme. Vamos cantar, tocar um trechinho. Não. Do Peace of Mind aí? Vamos lá. Tá. Marco Antônio. É, essa fez bastante sucesso, essa canção, Peace of Mind, foi composta entre 75 e 76. Vamos para os anos 80? Vamos lá, Fufuim. You. Marco Antônio. Pois é, essa canção é de 85, o nome é When I'm With You, ou seja, pro pessoal do Sul, aqui seria Quando Estou Contigo, pro pessoal de outros estados seria Quando Estou Com Você. De qualquer forma, não fez sucesso, a cantora é a Laura Branigan, a gente até tocou trecho do Gloria, que foi o maior sucesso dela há umas, acho que duas, três semanas dentro do programa, e também desencavei uma música também dela que não fez sucesso. No caso, só para lembrar aqui, eu acho que eu não citei a canção que tocou na íntegra dos anos 70, o nome é Hitch a Ride, tá? Eu falei bastante do grupo Boston, mas onde estava, eu acho que o nome era Hitch a Ride. De qualquer forma, voltando agora para os anos 80, a Laura Branigan faleceu com 52 anos em 2004, de um aneurisma cerebral. Ela também foi atriz num filme sobre garotas de uma república de estudantes que decidem embarcar numa carreira de luta livre feminina na lama, um filme chamado Muggsy's Girl, ou também no Brasil acho que era Delta Pi, o nome do filme, uma espécie de Clube dos Cafajestes, de Animal House feminino. Ela também apareceu num episódio do Chips, e também num episódio do seriado chamado Auto Man, que é uma espécie de Tron ao contrário. Ela pode ser ouvida em filmes como Flashdance, Os Caça-Fantasmas, o original, por favor, num filme sobre breakdancing com o Lorenzo Lamas, né, filho do Fernando Lamas, episódios do Miami Vice, SOS Malibu, e também aquele Todo Mundo Odeia o Chris. Ela foi também considerada para cantar um tema, uma canção tema do James Bond, nos anos 80, aquele filme 007 contra Octopus, e foi a Rita Coolidge que acabou cantando. Gosto muito da Rita Coolidge. E a canção é lindíssima, All Time High, até por sinal tem um amigão meu, o Emílio Allen, que adora essa canção, está nos ouvindo, e estou mandando um abraço para ele. E ela quase chegou a cantar, não se sabe, já pesquisei por tudo, mas não sabe por que na última hora a Laura Branigan não fez. Certamente teria dado uma mega ajudona à carreira dela. Verdade. Não que precisasse, porque ela estava com muito sucesso com Gloria e tudo mais, mas de qualquer forma teria sido uma boa. Então acho que é isso aí. Então a gente... Ah, desculpa, não, vamos tocar um trechinho do Self Control, né? Exatamente, vai lá. Do 84, por favor. Antônio, você já percebeu que eu tava pensando agora, a maioria dos cantores, dos artistas morrem de aneurisma, câncer, ataque cardíaco. Rapper morre a tiros, né? É verdade! É verdade, rapper nos Estados Unidos morre a tiro. Exatamente. E parece que no Brasil, claro, vão levar vários xingões por isso. É verdade! Na área do pagode, parece que no Brasil é comprando carro que eles nunca dirigiram na morrem. Vida e capotando, né? Parece exatamente. Isso. Sertaneja, parece que no Brasil é isso. Ou seja, acho que pro pessoal que... Eu não sei se quem não gosta de pagode como a gente, se tem assim um pessoal que trabalha com indústrias na indústria, ou então pelo menos vendendo carros para sertanojos, que a quantidade de dupla sertaneja, né? Que já foi, foram dois num carro e voltou só um. É inacreditável no Brasil, né? E funkeiro aqui morre a tiro. Isso, também. A tiro. E o rapper lá, o equivalente, né? Também a tiro. Morre a tiro. E nunca é menos de 12, né? Não, tiros, nunca, né? Nunca, né? Nunca. Sempre sai que nem uma peneira. De qualquer forma, essa canção que a gente tocou aí, o trecho, vou ser castigado. O nome é Self Control, foi um mega hit de 84. E o interessante é que o videoclipe foi dirigido apenas pelo William Friedkin, que é o diretor do Exorcista e do Operação França, entre outros filmes, né? Tá bom. Ele que dirigiu, para vocês verem a bola que a Laura Branigan tinha nos anos 80. É. Então, eu queria agradecer o espaço, até sábado, de manhã, então. De manhã, 8 horas tá da manhã. Um grande abraço para você. Um grande abraço, obrigado pelo espaço de obrigado novo. Obrigado você. Abração Fufunha também. Olha, e você que está escutando a gente. E o Flávio e eu estávamos comentando hoje, novamente, e o Flávio é especialista nisso, o trabalho que dá para se fazer esse programa. A pesquisa que agradeço tem que ser feita. Não, a pesquisa... Cada dia mais tem gente percebendo sabe, isso. Sabe, a pesquisa... Eu sou chula, mas não é fazer pum dormindo. Não, é a pesquisa que tem que ser feita atrás daquilo que não foi sucesso e tem qualidade. Atrás daquilo que foi sucesso, né? É pegar uma coisa assim obscura que merecesse obscura. Claro que isso a pessoa pode dizer assim em casa. Ah, tá, mas isso é opinião de cada um. Mas eu acho que pelo menos 90% do que a gente toca aqui que não fez sucesso teria marketing mais forte, né? Não. Ou deve ser lançado em melhor hora, entre aspas, né? Feito maior sucesso, né? Não, mas a grande realidade é a seguinte, muitas vezes não fez sucesso, porque o Fufunha conhece bem isso, que tem 500 anos, é o mais antigo operador do Vale, não é? E do estado de São Paulo. Ele é um dos mais antigos, ele é o mais antigo operador do Vale do Paraíba, antigos do estado de São Paulo. É. Uau. E ele conhece muito bem, não faz sucesso porque o divulgador chega lá e diz, toca essa. Era sim, aquela que tinha que tocar. Do Jabá, né? Exatamente. O Fufunha é essa e você... É inacreditável mesmo, mas eu não sei, será que ainda existe muito esse lance do Jabá? Não, hoje... Isso reinou nos anos 70, hoje 80, existe, né? Hoje existe uma coisa pior, o Jabá e o Contra Jabá. Você chega e leva o disco para o cidadão e diz, eu quero que toque este disco. Agora não pode tocar daquele grupo. Então você faz o seu e veta o outro. Exatamente. Uma blacklisting, uma caça às bruxas. Exatamente. Tipo assim. É uma de McCarthy, só que uma McCarthy radiofônica. Exatamente. Não toca aqueles lá e toca o nosso. Agora aquele que não está tocando vai lá e quanto ele te deu tanto. Então toca o nosso e para de tocar o deles. E assim vai. Uau, eu não sabia. Fique sabendo. Vale dizer, gente, pra você tá escutando, tá? Que não rola jabá aqui. Aqui nada. Tá? Não rola. E por sinal, ninguém paga jabá pra rádio adulta que toca flashback. E outra coisa. Até porque não leva mal, né? Não leva mal. O trabalho que a gente tem desencavando coisa aqui, pra te contar, seria muito mais fácil chegar ali e tocar 50 vezes a mesma coisa. Exatamente. Né? Pro pessoal que acompanha Showtime de madrugada, como eu faço, tenho insônia. Não é puxação de saco mesmo, mas às 3 da manhã, às vezes eu ligo a rádio e tá tocando um Brad, tá tocando uma... Tu pensa assim, pô, né? Quer dizer, tem alguém vivo mesmo colocando isso na ordem. Porque tem algumas rádios famosas por aí que se tu fores ouvir, tipo assim, 4 da manhã, tu vê que botaram um robô lá, porque toca a mesma música que já tocou 3 horas antes. Não, eles estão pensando não. Assim, ninguém vai estar escutando. Aqui não. E você tem, como eu te disse, o privilégio de ter o mais antigo operador do Vale e acho que um dos mais antigos do estado de São Paulo. Nossa, porque quem era mais antigo que ele era o Johnny Black, que era o operador de som do Hélio Ribeiro. Mesmo? Não trabalha mais. Hoje o mais antigo é o Fufunha. Saiu, inclusive, saiu notícia nos jornais aqui, ele recebeu um título como mais antigo. Quando ele fazia isso? O que ele está... Quando... Não, essa homenagem pro Fufunha. Deve estar fazendo uns 6, 7 meses, mais ou menos. Quantos anos de rádio? Nossa, Fufunha, eu não sabia. Nossa, desculpa a total truculência minha. São 42 anos de mesa de som. Ah, e mal que ele pergunte, só uma pergunta assim. 42 anos de mesa e ele ainda é zombado por ti, assim, quando ele sobe em cima da mesa e rebola. Por que isso? Porque o problema é o seguinte, no começo ele era virador de botão, porque as mesas eram onde você virava o botão. E hoje em dia que ele tem essa consagração, ele não pode nem de vez em quando subir em cima da mesa, porque, gente, o professor que não ouviu programas anteriores, eu desencavei na internet, tem vídeos do Fufunha dançando, rebolando, tudo mais. Quer dizer, ele é zombado mesmo tendo essas láureas. E eu coloco, inclusive, no Facebook para todo mundo ver o Fufunha dançando, e nós vamos já começar a fazer... Imagina se tivesse começado semana passada, né? E a terceira de dança do nu. Bom, o Flávio Oscar tem o quê? 40 anos de rádio também. Flávio foi coordenador do grupo Bandeirantes em todo o Vale do Paraíba. Em todo o Vale do Paraíba? É mesmo? Porque aqui em São José o grupo Bandeirantes tinha 4 ou 5 emissoras, outras emissoras no Vale do Paraíba e o Flávio era o coordenador de todas elas. O Davi Roque. o Davi Roque, a nossa voz padrão, é a voz padrão da Rede Globo e da Rede Record e da Jovem Pan. Da Rede Record, e nós temos aqui Marco Antônio também conosco, pois sempre, é, que é o cara. Que é o cara. Nasceu no Piauí, por acaso, acabou em Porto Alegre e estamos aí. Obrigado de novo, tá? Beijo, tchau, querido. Um abraço, gente.